diretamente da Ceilândia. Puxa as matas, enche o tanque, que hoje é nós em Curumbá. Que eu tô levando jet ski pras garotas catear. Puxa as matas, enche o tanque, que hoje é nós em Curumbá. Tropa de elite, I'll see you, bro. What it be like? Que eu tô levando jet ski pras garotas catear. Aí, parceiro, eu tô de boa, eu tô afim, é de curtir, eu tô voltando pra quebrada. Ligo dos AE, fala é. Que o frevo lá na chacra vai ser louco. As mina da quebrada, tudo vão conosco. Eu vou de passatão com som de 20 mil. Eu tô levando o que os moleque me pediu. Smirnoff, Ballantyne, Red Bull. Só vou sair do frevo quando o céu ficar azul. Eu tumultuo mesmo e não deva ser ninguém. As meninas, eu separei só os bolinhos de 100. Uma escama, um champanhe do mais caro. Pra brindar no 5 estrelas, na suíte com as meninas, é claro. Hoje a noite vai ficar pequena e já é. Eu no comando dos peixes, das onças e das mulheres. Puxa as mangas, enche o tanque, que hoje é nós em Curumbá. Que eu tô levando jet ski pras garotas catear. Puxa as mangas, enche o tanque, que hoje é nós em Curumbá. Tropa de elite, I'll see you, bro. What it be que like? Eu tô levando jet ski, you know, pras garotas catear. Lega. Yeah, I shine with them G's all the time for the cheese. We cook it up and running on the block, blood of trees. Call me back and bring the drummer back to the streets. Hoodie dang dang, crazy Joe's broken fuse. I'm in this bitch, got his bitches with his hottest teeth. Y'all know I go hard, no breaking clues. Heavy on my rhyme, blood on my veins, frozen. Y'all niggas on the lane, they're wrong chosen. Give me one of those, all I touch is hard dirt. Put the keys, my tongue screaming with back and roll. Welcome to the battlefield, crazy fine cheese. Great booties, hell, and we taking all of this year. Salute, nigga, it's your boy done. Where's our freaking nigga, where we ballin' from? Puxa as mangas, enche o tanque, que hoje é nós em Curumbá. Que eu tô levando jet ski pras garotas catear. Puxa as mangas, enche o tanque, que hoje é nós em Curumbá. Que eu tô levando jet ski pras garotas catear. Puxa as notinhas, enche o tanque, que hoje é nós em Curumbá. Tô levando jet pras garotas catear. Vamos curtir o frevo de Alfa Romeo. A nave tá de cima, carro europeu. Eu sou patrão e só ando na moda pisante de um barão no pé. No comando dos peixes, das onças e das mulheres. Trago o uísque do mais caro pras dona. E encho o copo que elas querem ficar doidona. Os recalcados eu falo que aqui o cofre é cheio de dinheiro. Nas férias vou curtir a de cruzeiro. Tirando onda em alto mar. Comendo ostra e caviar. Bebendo do melhor champanhe até cair. Eu e meus parceiros e as perigas, é só alegria, é só sorrir.